Aô, trem! Celestão apaixonado, garoto moreno. Meu grande amigo Joel Teclas. Um abraço pra Bahia e Léo, tamo junto. Chama na pressão, aumenta o paredão. Eu tive um amor, um amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade. O meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Fui rico de amor e hoje estou tão só. Ô, paixão demais. Estão apaixonado, bebê. Eu tive um amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas hoje estou sozinho. Fui rico de amor e hoje estou tão só. Vamos assim de bregão, apaixonado. É a seresta mais sofrida do Brasil, bebê. Garoto moreno. Ei, ei. Ei, trem. O nome dele é Joel Teclas, papai. Som de paredão assim, hein? Doente de amor, procurei remédios na vida noturna. Como uma flor da noite, tem uma boate aqui na zona sul. Olha que a dor do amor é com outro amor que a gente cura. Eu vim curar a dor e desse mal de amor na boate azul. Quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, olha que os integrantes e da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. E fecharam-se as portas, sozinho de novo eu tive que sair. E saí de que jeito? E se nem sei o rumo para onde vou? Muito vagamente eu me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul. Ô, paixão demais! Aumenta o som do paredão, bebê. O nome do maestro é Joel Teclas. Chama na pressão, papá. Vamos assim. E quando a noite vai se agonizando e no clarão da aurora, os integrantes e da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo eu tive que sair. Assim,